O Búfalo do Marajó, a maior aparelhagem do Brasil. Ei, meu búfalo! Búfalo do Marajó! Pra se falar de amor, o quê? Tem que se amar. Pega a gata, vai! Eu já vivi o amor. Marcantes, nem tu lia sua. E posso falar. Tinha que ter. Tudo que eu quero é me refazer. Darlan. Opa! Eu não me vejo mais me entregando ao... Show do animal! Quem você feriu meu sentimento. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Marcos Maia, espaço Jaqueline Cardoso. Um abraço pra você, Jaqueline. Valeu! Marajó. E a minha vida não é nada. Sem você do meu lado, eu não sei viver. Ciro Cavalo. Um abraço do Darlan, viu? É nóis. A sua falta, a solidão não completou. Lembro os momentos que aqui passei. Ao seu lado que me apaixonei. Era tão lindo o nosso amor. Meu bem, não me diga que acabou. Chamou. Obrigado, Oliveira Júnior com a gente. Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução que me convença de que agora estou só. Confesso que também senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. Você estragou com meus sentimentos. O quê? Com os nossos sonhos todos. O Búfalo! Arthur Souza, loja de Iabo Digue, sempre no apoio! Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Divina Pizza! Fico na esperança que um dia você volte pra mim. E quando bate a tristeza, a solidão dói meu coração. Não brinque mais com os meus sentimentos. Verdade, né? O meu coração sofre de amor. Dia e noite o cara pensa. Dia e noite eu penso em você. Mas a mulher não tá nem aí, né? Mas você não. Pense um pouco mais. Pense um pouco mais. Sou grande amor da sua vida. Alô, Mauro! Sempre vou te amar. Minha felicidade é você. O Talibã! Esgrelson, Brigo Souza, Heraldo Rocha, Marigre. A brisa do mar vinha nos envolver. Gravando o CD de Marcante. Entreguei a você. Te amarei. simples olhar, eu me apaixonei. O amor aconteceu entre você e eu. Louco sou, te olhando estou, não dá pra conter. Eu te amo, calado, prefiro esconder. E a galera do meu parceiro Messias Souza, um abraço pra toda essa rapaziada que sempre recepciona o DJ Darlan com muito carinho. Ei, Messias! Sou eu. Que sabigão. Mas posso até sonhar que vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. Quero te ver. Vai tocar no periquito Saudi, Saudi. Mas tenho medo. DJ Darlan. De te dizer. Está tão frio aqui. Já amanheceu, não te vejo. já me esqueceu e quer. Cícero, Railma, Railson, o Furreco. Esse Furreco é amigão do DJ Darlan. Alô, Furreco! Um abraço, Darlan. Então por que me abandono? Você quer o quê? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Professora José. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi e não postou em nosso amor. Bora se ligar! Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração que você deixou. Toca desde junho, clean. Nossa canção que ela volta, que eu vou lembrar. Nós dois. Imperador do Açaí, se é a tu, Júnior Nogueira, o gaúcho é de volta. O que você quer? Eu quero mais. O que você quer? Um pouco mais. Depois do amor. Então, quero carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não. Alô, vereador Axi! Me leva pro cinema. Alô, cavalo! Consegue entender? Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou. Badalação. Andar de mãos dadas. Parceiro, quem sou do céu da Furioso? Meu bem. Por aqui, transportes, Benedur e Açuda. Mas isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Banda MC. Um abraço, te dou, meu amor. Yeah. Pro seu romantismo, não vejo problema. Me fez um pedido, eu levo pro cinema. Não! Leozinho Lanches. Segura, cavalo! O Twist de Alice Darlan! Pelo amor de Deus! Ela não se diz. Traz o colete! Nem disse a eu levo a vida assim. Só é bala, Twist! Peço pra Deus com todo o coração. Trazer ela de volta. O búfalo. Eu e ela. Só nós dois, eu e ela, meu rubi, eu e ela, só nós dois, eu e ela, meu rubi. Apaixonei, já não posso esconder. Olha essa história de amor. Escuta aí. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Pra tocar lá no perigo do Saudi. Ouça, amiga. Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Mais dessa paixão, não me obrigue isso não, porque é tão difícil assim, me diz, não dá, eu amo o mesmo homem que ela, sei que dói, essa traição, gente vai? Eu te pedi. Como dizer o que senti? De Cleusson, Geraldo, Frango Souza, tudo na paz. Como fingir que você ainda se importa? Que você sente. Arthur Souza, bem a budinha! Aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. O quê? Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Sininha! As melhores tocando as marcantes em Duria Sua. Ela já sabe o que é amor. E foi preciso eu ensinar. Mas ela só sabe dizer o quê? E me ama e adora. Você fez o quê? Outra vez. Mas era uma menina só. De um pouco mais de 16. Eu me apaixonei outra vez. Mas era uma menina só. Uma menina de um pouco mais de 16. Alô, Guilherme! Manda MC que sucesso! Marina Vaqueiro do Vem Brasil. Cantar com vocês. O prazer é nosso, Bruno e Pri. Com você, aprendi a dar valor a quem me ama, a cuidar de ti como se fosse uma planta, vou regar para poder ser a flor. Eu não vou perder meu jeito de amar, não vou esquecer teu jeito de me tocar, é para sempre. Pescador do amor, você quem comanda o coração das superchanas.

nosso búfalo. Os irmãos que fazem e arrebentam no Pará. DJs Léo e David. Sucesso. Mal a gente ficou. Já quero fazer amor. O papo doce de. Kailani! E a Dani! Quer me levar pro motel. Mal a gente ficou. Já quero fazer amor. O papo doce de mel. Você é inimiga da perfeição. Apressadinho, eu corro mesmo. Apressadinho, eu falo alto. Vai devagar, devagar. Eu tô de salto, vai devagar. Eu tô de salto. Apressadinho, eu corro mesmo. Apressadinho, eu falo alto. Vai devagar, eu tô de salto. Vai devagar, eu tô de salto. Bora tocar!